a reconstrução da cidade de Jerusalém. Neemias e o povo foram alvos de zombaria. Você percebe isso dos versículos 1 ao versículo 6. Foram alvos de ameaça e de uso da força, do versículo 7 ao versículo 9. Foram alvo de desânimo, palavras de desânimo, no versículo 10. Foram alvos de palavras de amedrontamento entre os versículos 11 a 14. Esse capítulo revela como se pode vencer a oposição à obra de Deus. Em primeiro lugar, a zombaria foi vencida pela oração. Neemias orou. E pela oração, a zombaria foi vencida. E pela determinação. Não adianta só orar, irmão. Na batalha espiritual, é preciso orar, vigiar e se determinar. Se determinar a continuar a obra. Tá bem? Por outro lado, não adianta só ser determinado se você não ora. Porque você é determinado, mas aí forças espirituais contrárias só podem ser vencidas com armas espirituais. A determinação sozinha não vai te dar a vitória. Por isso, muita gente é determinado, um bom líder, mas não consegue prevalecer. O que está faltando nesse caso? A oração. Então, precisamos unir as duas coisas, oração e determinação. Dando continuidade, a zombaria foi vencida pela oração e determinação. Segundo lugar, a ameaça da força foi vencida pela oração, mais uma vez, e apropriadas medidas de segurança. Então, nós precisamos sempre orar. E sempre orar muito e manter medidas apropriadas de segurança, de vigilância. Vigiai e orai, para não cair em tentação. O texto está falando de um outro contexto, mas se aplica, à nossa vida como um todo. Precisamos vigiar e precisamos orar. Orar e vigiar. Só assim uma liderança vai alcançar os objetivos que pretende. Em terceiro lugar, o desânimo e o medo foram vencidos pela fé dos dirigentes piedosos, tementes ao Senhor, pelo seu incentivo e pelos seus preparativos para resistirem ao inimigo. Olha só. É gente piedosa, gente que tem temor do Senhor, gente que tem reconhecimento do poder do Senhor. É uma liderança que incentiva os seus liderados, mas que, além do incentivo, também prepara a resistência ao inimigo. Aliás, na Segunda Guerra Mundial, eram chamados as forças que se aglutinavam na Europa para resistir ao exército do Terceiro Reich, do Hitler, eram chamados de resistência. Nós precisamos organizar a nossa resistência. Como nós organizamos a nossa resistência? Com oração, com vigilância e com armamento espiritual, que nós vamos ver lá em Efésios, porque aqui ainda a luta era contra pessoas. A partir do Novo Testamento, nós temos uma revelação do verdadeiro espírito da palavra aqui no Antigo Testamento, e o Senhor vai nos ensinar, e depois o apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, poderes espirituais malignos. Então nós temos que preparar o povo. Alguém, um grupo fica em oração permanente, oração de resistência aos ataques, ao espírito de desânimo, ao espírito de medo, às ameaças, e isso vem mesmo, né? Espíritos demoníacos ameaçadores começam a gerar um sentimento de que não vai dar certo e todo mundo fica meio ameaçado, emparedado. Mas nós, como líderes, precisamos organizar um grupo de oração permanente e medidas concretas para a continuidade da obra. Então, o desânimo e o medo foram vencidos pela fé dos dirigentes, dos líderes, pelo seu incentivo. Fé, incentivo e preparativo para resistir ao inimigo. Fé, incentivo e preparativo para resistir e para vencer ao inimigo. Amém? Guarde isso e aplique isso na sua liderança. Sempre mantenha. Ah, o meu ministério é o ministério da cozinha, é outro ministério, não é de oração. Irmão, irmã, para que você não tenha pessoas desanimando no meio do caminho, mantenha a gente do Ministério da Cozinha na oração. Permanentemente. Permanentemente. Escalas de oração. Também palavras de incentivo para todo o grupo, para eles entenderem quão importante é aquele momento pré-culto ou aquele momento pós-culto para a comunhão dos irmãos. E um grupo específico, talvez menor, mas preparado para resistir aos dardos inflamados do maligno. Caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Eu vou repetir. No caso de Neemias, ele está orando com relação à carne e sangue desses homens que se levantaram contra a obra. Nós já sabemos que os verdadeiros inimigos estão por detrás das pessoas que nos atacam. Eles estão escondidos atrás dessas pessoas. Então, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades. Mesmo assim, o princípio fica valendo na íntegra. A oração de Neemias contra o inimigo, impelida por sua fé em Deus, por seu amor à obra do Senhor e ao seu povo. Conforme Jeremias capítulo 18, 23, Apocalipse capítulo 6, versículo 10. É sempre certo orar para que Deus combata os seus inimigos ou converta os corações daqueles que tentam destruir a obra ou prejudicar os seus filhos. No versículo 20, uma afirmação maravilhosa: o nosso Deus pelejará por nós, lutará por nós. Quando empreendemos a obra do Senhor, a obra de Deus, quando nós estamos envolvidos com a obra de Deus, irmãos e irmãs, com verdadeira fé e humildade, com o alvo de glorificar ao Senhor e estender o seu reino usando as armas do Espírito, conforme 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nós podemos ter a certeza de que não importa quantas sejam as dificuldades, Deus pelejará por nós, Deus lutará por nós. Essa é a certeza que nós temos. Então fique firme, porque o Senhor está com você e vai participar da luta com você, seja em que área for que você esteja trabalhando. Me lembro agora, com carinho, da pastora Reinilda, e mando um abraço. Ela está em várias áreas de trabalho que são áreas dificílimas. Outro dia eu vi as fotos, pastora, e a entrega de Bíblia e o trabalho com os ribeirinhos, maravilhoso. E há dois irmãos do nosso grupo de oração que se mobilizaram para ofertar Bíblias. Eles nem se conhecem, mas dois estão se preparando ou já ofertando. Trabalho maravilhoso com ribeirinhos, trabalho com indígenas, trabalho com pessoas da cidade ali. Então, trabalho maravilhoso. Esse é um exemplo, mas nós temos milhares de campos missionários. Aqui na minha cidade é um campo missionário, na cidade ao lado é outro campo missionário, na sua cidade é outro campo missionário, no seu bairro, se você mora numa grande cidade, é um campo, no outro bairro é outro campo. Falando nisso, nesse mês de março, tivemos a graça do Senhor e eu tenho pedido a Ele, Senhor, se for possível, se for do teu agrado, dá mais um país. E esse mês de março, ele nos mandou, ele que tinha nos enviado a República Tcheca, ele tinha enviado Singapura. Nesse mês de março, ele nos presenteou com algum irmão ou irmã ouvindo, ou alguns ouvindo lá na Indonésia. Então, um abraço aos irmãos e um abraço à missionária Vivian, que tem sido parte fundamental para que, não é parte secundária, terciária e assim por diante. Não, parte fundamental para que esse trabalho continue crescendo e avançando de nação em nação. Agora eu vou orar abril inteiro para que o Senhor nos conceda mais um país. Mais um país, mas e depois o número de ouvintes desses países aumente, aumente, aumente. E agora o Senhor nos deu a Indonésia. Então, preste atenção, não importa qual é o ministério, mas Deus pelejará por nós. Guarde isso. Minha última palavra nesse comentário. Quando empreendemos a obra de Deus com verdadeira fé e humildade, com o alvo de glorificar a Deus e entender o seu reino usando as armas do Espírito, podemos ter a certeza que não importa quantas sejam as dificuldades, Deus pelejará por nós. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu concluo com sete afirmações para o treinamento de líderes e para a batalha espiritual. Em primeiro lugar, quando você é líder, você tem que se preparar. O inimigo, sabendo que você vai assumir, não é que você já assumiu. Para quem começou na teologia, vai assumir o pastorado daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos. Está começando o seu preparo, mas o inimigo, sabendo que você vai ser um instrumento de reconstrução de muros, reparação de brechas, de colocação de portas, Sambalate, Tobias, o Amonita, aqui representam, na verdade, as forças espirituais do mal, que vão se colocar contra você. E eles vão arder em ira. E eles vão tentar zombar de você. Pastor, mas eu não conheço nenhum Sambalate, nenhum Tobias. Tá bom, não conhece. Mas outras pessoas poderão zombar no seu trabalho. Outras pessoas poderão não dar tanto valor, até dentro da família. Outras pessoas na sociedade poderão não incentivar tanto. Na própria igreja local, poderão não incentivar tanto. E começar aquelas frases, né? Você pensou bem? Você pensou bem? Será que é isso mesmo? É melhor garantir primeiro uma outra coisa? Porque as pessoas, né, são usadas pelo maligno. Garantir o quê? Se o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ah, mas depois o senhor mesmo depende de ofertas. Isso depende da oferta do meu pai, que toca no coração dos seus servos para me subsidiar. Dependo da oferta do meu pai. Espero que seja já do seu pai também. Então, não desanime quando Sambalate, Tobias, com outros nomes, arderem em ira contra a tua vida e zombarem de você. Todo líder tem que estar preparado. Se você, então, já começou a obra, quanto mais você está avançando, maior é o grau de oposição, maior o nível de ataque, de contra-ataque contra você. Então, líder, prepare-se, porque você vai enfrentar lutas e tribulações. E o inimigo vai arder em ira e vai zombar de você. Em segundo lugar, Neemias responde a essa questão não com um enfrentamento com a pessoa. Ele simplesmente desconsidera Sambalate e Tobias. E nós temos que desconsiderar qualquer força espiritual do mal e os seus agentes. Desconsidere. Se for no seu trabalho, arrume um instante. Não é para ficar lá a tarde inteira, né? Para os mais jovens. Mas arrume um instante, corra até o banheiro do seu local de trabalho e diga: Senhor, me dá o livramento dessa zombaria. Fecha a boca do leão agora, do que tem aparência de leão. Fecha a boca de Sambalate, Tobias o Amonita. Dê essa ordem e você vai ver. Faça esse pedido ao Senhor ou dê uma ordem direta com o nome do maligno. Maligno, fecha a tua boca em nome de Jesus. Faça essa oração silenciosamente, em secreto, para ninguém te ouvir, e você vai ver o que vai acontecer. Ele vai fechar a boca, porque ele tem que obedecer você. Ele tem que obedecer ao Senhor Jesus. Então, se por um lado o inimigo está ardendo em ira e está zombando de você, a sua resposta é a oração. Você tem que orar ao Senhor. Os grandes feitos que nós podemos alcançar com os nossos filhos e filhas, netos e netas, sobrinhos e sobrinhas, é através da oração. Não adianta a argumentação. Durante um tempo, no processo educacional, aí sim nós argumentamos, orientamos, mas chega um momento em que argumentar, a pessoa já está treinada para ouvir a gente e não ouve mais. Ouve, mas não capta nada. Então a oração pode fazer o rebuliço, pode fazer a grande operação, a grande transformação. Então, Eu digo, cito de novo, pastora Renilda, ore, ore, ore ao Senhor tanto trabalho que a irmã tem tido, a pastora tem tido, mas separe cada vez mais um tempo de quietude, quando a irmã estiver no lugar da sua casa, de quietude, de silêncio, para orar ao Senhor e dizer: Senhor, opera sobre a minha vida, fecha a boca dos que zombam de mim, e aí providencia os recursos. Ou seja, a irmã vai orar cada vez mais ao Senhor. Eu não estou querendo ensinar o Padre Nosso para o vigário, né? Como diz o ditado popular. A pastora sabe de tudo isso, mas eu só estou dando uma palavra de incentivo, né? Para dizer: Neemias orou e nós temos que orar. Essa é a melhor maneira de vencer a batalha espiritual e de empreender na nossa liderança. Em terceiro lugar, edificarmos o muro até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Essa é a coisa mais gostosa. Quando todo o povo está vivendo espiritualmente no caminho da santificação, em obediência a Cristo Jesus, todos estão dispostos a trabalhar. E aí, em pouco tempo, nós edificamos o muro até a metade. Olha só, edificamos o muro até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Senhor Jesus, eu oro agora por cada comunidade cristã em todo o mundo. Em todo o mundo, todo agrupamento, mesmo que não seja com um prédio, todo grupo de missionários em todo o mundo, para que muitos possam dizer: nós edificamos o muro até a metade, porque o coração de todos envolvidos nessa obra se inclinava a trabalhar. Em nome de Jesus, se aproprie dessa palavra de vitória, irmão, irmã. Se aproprie. Se você orar e você motivar o povo e o povo se quebrantar, pode ter a certeza que, num prazo menor do que o esperado, nós vamos alcançar até a metade da obra que Deus tem para realizar. Ô, glória! Aleluia! Em quarto lugar, os inimigos ficaram irados. Eles planejaram atacar Jerusalém. Perceba, quanto mais você vai se tornando uma pessoa estratégica no reino, e quanto mais a obra avança, mais o inimigo vai ficando irado. Ele já tinha ficado irado, mas zombou, fez zombaria. Aqui eles esqueceram a zombaria. Eles já estavam se preparando para planejar um ataque. Eles estavam planejando um ataque a Jerusalém. Tamanha ira. Então, irmão, irmã, se prepare. Porque quando nós vamos avançando até metade da obra, o inimigo vai ficar mais irado e vai planejar atacar essa obra que você está realizando. Pode ser a obra de trabalhar com os seus familiares. Essa pode ser a grande obra que você está trabalhando agora. Está orando por ela agora. Trabalhar com os seus familiares, para que eles voltem a ter uma paixão, um amor tremendo pela obra, e antes do amor tremendo pela obra, um amor tremendo pelo Senhor da obra. Pode ser o seu grande trabalho atualmente. Talvez eu esteja falando aqui com uma parte dos irmãos que ouve, cujo o primeiro empreendimento missionário é motivar a todos os seus familiares a amarem ao Senhor sobre todas e ao próximo como a si mesmo, e por causa disso, então, se envolver na obra. Se esse for o caso, ou outros casos, irmãos e irmãs, apliquem na área em que Deus está tocando o seu coração agora, entenda que os inimigos vão ficar cada vez mais irados e vão planejar atacar você. Vão planejar atacar você, às vezes com palavras, às vezes com rispidez, às vezes com indiferença, às vezes dizendo que se a raposa vier, com um toque da raposa o muro vai cair, vão fazer desdém de você, descaso de você, mas não desanime, continue, porque você vai continuar, você vai conseguir erguer essa obra. Em quinto lugar, coloquei o povo de guarda e disse aos nobres e magistrados e ao povo em geral. Então, todo o povo de guarda, todo o povo em oração, nobre, magistrado, todo o povo de Israel, aqui no nosso caso, pastores, líderes, presbíteros, diáconos e todos obreiros. E todo o povo da igreja, todo mundo em guarda, orando para que o inimigo das nossas almas não ataque a nossa vida, nem nossa família, nem a igreja, nem qualquer outra área que você esteja trabalhando para erguer novamente, que ele não ataque. Que ele fique com os braços amarrados, com os pés amarrados, com a boca fechada, e que ele seja derrotado em nome de Jesus. Já foi derrotado? Então determine essa derrota. Lembre-o. Lembre o maligno que ele está derrotado. Mas antes de lembrá-lo, lembre você mesmo. Lembre para você mesmo, o maligno já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Então eu tenho poder e autoridade, agora eu vou mobilizar a minha liderança, os nobres, os magistrados, o povo em geral, e todos vão ficar de guarda. E o mal não vai prevalecer. Queridos, queridas, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. E lutai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Aqui nesse quinto ponto, ele coloca isso. Colocou todo o povo de guarda e disse aos nobres, aos magistrados e ao povo: não os temais. Eu digo para vocês agora: não os temais. Lembrai-vos do nosso Senhor, grande e terrível, e lutai. Lutai, irmãos, irmãs, lutem pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos e filhas, mulheres ou esposos, ou maridos, e pelas vossas casas, pelas vossas igrejas, pelo vosso ministério. Em sexto lugar e penúltimo, depois disso, metade trabalhava na obra e a outra metade estava preparada para a defesa. Aqui é a estratégia de um líder. Um líder precisa estar preparado para isso. Precisa estar organizado para isso. Ah, tudo foi feito em 130 dias, 134 dias. Ah, muito bem, que maravilha, Neemias. O Neemias é um livro bíblico maravilhoso, né, pastor? É, mas olha só, depois disso. Depois de tudo que eu mencionei a vocês e que está no capítulo, você pode ler de novo, deve ler de novo. Metade trabalhava diretamente na obra. Então eles fizeram um revezamento. Metade do grupo, do rebanho, trabalhava na obra e a outra metade estava preparada para a defesa. Então, olha só a importância. Nós, às vezes, não damos tanta importância, né, irmão? Temos que fazer uma obra obra agora mesmo de construção na igreja. Enquanto metade está construindo, ou pintando, ou reparando, ou em qualquer outra área, num bazar, em qualquer outra área social ou em evangelização na rua, enquanto metade está no trabalho direto, a outra metade está no sistema de defesa. A outra metade está preparada para a defesa. Se você observar, as empresas, de modo geral, fazem isso, não como defesa para um ataque bélico, não é, esse ataque, de armamento, mas um grupo trabalha diretamente e o outro, todo um outro grupo, fica preparado no campo dos relacionamentos, fazendo contato com outras empresas de comércio exterior ou aqui no Brasil mesmo. Bom, são milhões de formas de você preparar marketing, né? São milhões de formas de você preparar o sistema de defesa. Isso no caso de uma empresa. No nosso caso, a grande defesa, irmão, irmã, é oração e jejum. Essa é a grande defesa. Enquanto metade trabalha diretamente num setor, vai trabalhar diretamente num setor da igreja, a outra metade vai ficar no sistema de defesa com oração e jejum. E em último lugar, a disposição era tanta entre os israelitas, entre os judeus, que com uma das mãos eles faziam a obra e na outra mão eles tinham as armas grandes. Eles tinham as armas. Grande é a obra que nós estamos fazendo. Eles tinham clareza disso. Grande é a obra que nós estamos realizando, irmãos e irmãs. E nós estamos relativamente distantes geograficamente. Olha só, no caso deles, como cada um estava pegando um pedaço do muro mais próximo à sua moradia, eles estavam relativamente distantes. Não tão distantes, mas relativamente distantes. E concentrados no trabalho, eles poderiam não ver um ataque em algum lugar, embora tivesse um sistema de defesa. Mesmo assim, Neemias disse o seguinte: se ouvirem o som da trombeta, do chofar, ajuntem-se conosco, o Senhor pelejará por nós. Ele andava com a pessoa que tocava o chofar. Não tem nada a ver com trombeta, viu? Então, é melhor chofar mesmo, com aquele som que vocês conhecem, típico lá de Israel, belíssimo, também, mas assim, não tem nada a ver com trombeta. Não que a trombeta seja feia, é bom para jazz e para tudo mais, mas, né? Para bandas, né? Mas é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Agora, falando musicalmente, não tem nada a ver com a outra. Então, se ouvirem o som do chofar, ajuntem-se conosco, porque estamos precisando. Por certo, alguma coisa está vindo ali naquele lugar. Neemias andava com a pessoa responsável por tocar o chofar junto com ele. E onde o chofar fosse tocado, o povo devia se ajuntar. E o Senhor pelejará por nós, disse Neemias. E essa é a certeza que eu deixo com você hoje à tarde. O Senhor pelejará por ti. O Senhor pelejará por nós. A disposição nossa tem que ser tanta que com uma das nossas mãos nós fazemos a obra e na outra mão temos as armas de defesa e ataque. Grande a obra, irmãos. E nós estamos relativamente distantes. Olha aqui, ó, eu estou falando agora com irmãos da Indonésia. É o fim do mundo de distância? Não. Mas estamos relativamente distantes uns dos outros. Estamos distantes aqui no Brasil mesmo, que é um país continental. Temos uma relativa distância uns dos outros. E como cada um está concentrado no seu trabalho, isso pode ser um perigo, porque se o inimigo vem fazer uma articulação contra alguém que está isolado, é perigoso. Ele pode tentar prevalecer. Por isso, nós líderes temos que sempre estar alertas ao todo. Percorrer ao muro, percorrer cada pedaço, percorrer cada pedaço, percorrer cada pedaço da vida da igreja, cada irmão e irmã, cada ministério, cada segmento. Se ouvirmos o som do chofar, ou seja, o som de alerta, vamos nos ajuntar porque alguém está precisando de nós. O Senhor pelejará por nós. Eu quero dizer a você, encerrando, o Senhor pelejará por ti. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará pela sua igreja, que está restaurando muros, reparando brechas, colocando portas. E não há inimigo que prevaleça contra ti, contra nós e contra a sua igreja. Mas vamos estar atentos e vigilantes, e com o som de alerta. Acho que pode ser uma boa, melhor tradução. Com o som de alerta. Se alguém tocar o som de alerta, tem acontecido no nosso grupo aqui. São pessoas de mais de 20 a 30 denominações. E como cresce num ritmo de 100 a 150 novas pessoas por mês, então o número de denominações vai aumentando. Mas a coisa mais gostosa é que as pessoas têm pedido oração. Então, se está pedindo oração, é um sinal de alerta. Ó, estamos vivendo um problema aqui. E na medida em que a pessoa pede oração, porque está vivendo um problema, a postagem serve como um sinal de alerta e nós vamos orar por esse caso. E se nós orarmos e avaliarmos como anda a obra por todos os lugares, claro, irmãos, eu sozinho não posso, nem você sozinho, mas a gente vai informando uns aos outros. Isso que é gostoso. Se você tiver uma bênção, conte também, né? Se você tiver uma luta, conte. Vamos informando uns aos outros. Me lembro do Ilcinho agora mandando uma foto do batismo lá da igreja Bola de Neve. Falando em Bola de Neve, o maravilhoso Edu e a Lu, querida. Temos outros irmãos queridos. Se eu for falar aqui, não dá para parar, né? Então, mas citando a Bola de Neve, mas tem outras igrejas. Então conte a bênção mesmo. Não tenha medo de contar a bênção, nem constrangimento de contar a bênção. Não é para ficar exaltando denominação, porque nós não estamos aqui para exaltar a denominação, estamos aqui para exaltar o nome do nosso Deus. Mas conte a bênção, o Senhor operou em nós aqui, em tal lugar, em tal estado, na igreja tal, na igreja Bola de Neve, na igreja Batista, na igreja Presbiteriana, na igreja Assembleia de Deus, Madureira, lá em Atibaia, e assim por diante, em Nazaré, e estou lembrando alguns lugares, na igreja Metodista, e assim por diante, na Aliança de Amor. Que, aliás, eu fiquei sabendo ontem que a Aliança de Amor em Juiz de Fora já está com seu templo praticamente pronto. Parabéns, Pastor Wagner, Pastor Andréia. Que gostoso ter participado um pouquinho do início da fundação desse trabalho, do vosso trabalho. E que Deus os abençoe poderosamente. poderosamente. É isso. Nós temos que ficar todos juntos, todos juntos, todos juntos, na certeza de que Deus luta por nós, pelejará por nós e lutará por nós. Ele luta por nós. Ele sempre lutou por nós. Ele vai continuar lutando por nós. A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, amanhã não haverá ministração, Senhor permitindo, eu ministrarei no domingo, capítulo 5 de Neemias. E quero lembrar você, se você quiser acessar ao blog, você que chegou agora esse mês e ainda não memorizou, o nosso blog é blog Logos 7. .blogspot.com blog logos 7, só o número 7, ponto blogspot.com blog logos 7, ponto blogspot.com. A missionária já postou todas as ministrações do Evangelho de Lucas. Se você perdeu algum capítulo, pode ir lá e acessem o blog, se alimentem, se alimentem, se alimentem, se alimentem, porque precisaremos nos alimentar para esse tempo e para o tempo que virá. Que Deus nos abençoe, Deus te dê um grande final de dia e um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso, apesar das notícias aí. Mas estamos indo, estamos vacinando as pessoas e vamos enfrentar isso também, né? Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês todos. Amém.